favorito é Juliette Controle? Qual filme que o senhor vai prosseguir da presente? Alfa Vitor Juliette, já segue para o Santo Antônio do Conde, confirme. Obrigado. Alfa Vitor Juliette, desça para o 1510 via corredores, aposto através de Paripe. Juliette. Direito 219, 939. Direito 219, 939, 35. Ah, tem. Alfa Vitor Juliette. 5488. Afirmativa, aguardando pista livre, 5488. Aguardando. Autorizado, manter 3510, ajuste Salvador 1012. 109, livre decolagem. Salvador 925, livrou. Voo 1925, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama 925. Nota, prossiga. Kilo Oscar Alfa, mantém a escuta. Mike Eco Delta, prossiga. 956, Mike Eco Delta, reposta na 20ª milha. Kilo Oscar Alfa, prossiga agora para o controle. Quilo Oscar Alfa está autorizado, litoral sul 500 pés, segue até o farol de Itapuã, confirma. Visual farol de Itapuã. 488. Autorizado pouso trip 130 graus, 109. Gente, autorizado pouso trip 588. Decolado aos 42198. Confirmando 1935? 1935, confirmado. 1935, 399, obrigado. Controle, boa tarde, Gon 399, decolando sua escuta, ficou usando 1700. Gono 399, está sob contato, radar decolagem, sobre o 360, saída da El Leda Bridge, da presente voo Leda. Da presente Leda, da El Leda Bridge. Da presente vou voar Leda e subindo ao 360, vou 1399. Autorizado em Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01925. Canal 47 no 1, para São Paulo, autorizado nível de voo 360, via Upper Zulu no 6, após voo conforme o plano, a rota do plano. Decolado ao 10, curva direita, saída da El, Leda, após voo hibride, controle 1935, torre 18 decimal 6, transporte 5070. No solo aos 43, direita 1219. 219. Saída 362, 5070 no plano. Terminal 47 Nuno, contagiamento correto, reporte pronto para posicionamento. Alô, Salvador, Tribe 5488, livrou. Tribe 5488, autorizado, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Atente para o senhor Leandro. Alfa, Kilo, Pátio 3. Afirme o tráfego que chamou o solo? Foi o gol 1755, autorização salva, confirma. 321, chama Recife no 260. 260, 321. Zulu 1-6, decola da 1-0, após curva direita, saída da EL, Leda após voo bridge. Controle 1-9-3-5, torre 1-1-8-6. Transponder 5-0-5-7. Curva direita da EL, Leda, 3-9-3-5. Controle 5-0-5-7, transponder. Dael Leda Bridge, gol no 755. Dael Leda Bridge, upper do grupo, 1-6. Salve Salvador, 35219 no pátio 3, para o pushback acionamento. 55, acionamento correto, após pronto para o posicionamento. Caraca. 7935, gol, 57 milhas a sudoeste, informação CA. 1935, aciona a identificação, a chegada é a Mari, desce ao 50. Mari 050, 3950. Dá para táxi. 3127, táxi aprovado, deu ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chame 2-18-612. Confirme TOB, autonomia alternativa. 10 no 2 nos altímetros, 75, POB 0347, alterna Guarulhos, ponte espera chama torre, 3217. Alô, Salvador, companheiro do 223, dono para o posto de posicionamento, está na remoto no ponto. Paredo 2231, após o início do táxi do Airbus da TAM, autorizado, puxe após para o táxi. Após o TAM, sai o puxe para o táxi, paredo 2231. Copiado 075 a bordo, 0347, confirma somente a alternativa. Guarulhos, 3217. Guarulhos, se enche no ponto de espera, torre 1862, e tem um bom voo, senhor. Boa tarde, Delta já na 20ª milha. Frequência livre. Tá passando 1-3-0, 1-3-9-9. Gente, aguarde por transferência. Torta 3217, pronto para a linha de decolar. Autorizado, a linha de decolar pista 1-0, 1-2-0 graus, comando de nós. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, está 3-2-1-7. 3-5-1-3-3-1, da 17, curva esquerda, pé ao corredor forte, até 20 milhas. Controle 1935, torre 198.6, transponder 0254. Tango, Tango, prossiga para Salvador. Mantendo 070, 56 milhas, diante da Serra. Tango, a chegada é a Mari, aciona identificação, reposta na ideal de descida. Tango, Tango, reportarei na descida. Quilo Zulu é forte até 20 milhas. Gol 1395, está livre da restrição em TAP, desce para 3 mil pés, ajuste 1012. Livre da restrição em TAP, 3 mil, 1012, 3900. Prossiga. Liga acionar, Lima Cruz. Salvador, passarei do 2231 acionado com 44 a bordo em 3 horas e 50, alterna Brasília. Passarei do 2231, autorizado, táxi via pátio 1, Índia, ponto espera da 10, chame torre 1.6, QNH 1012. Via Pátio 1, a sua índia, até o ponto espera da 10, chamará a torre 118.6, passarei do 2231. Pelo 7-1935 ao 5 no morro. Boa, está 3-2-1-7. Nome, depois para o táxi. Salvador, 35219 para o táxi, 53 a bordo, 4 horas, até na Salvador. Ouvi para o solo? 35219 para o táxi, 53 a bordo, 4 horas e até na Salvador. 35219, autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio 1. Reportará para ingresso no pátio 1, 35219. Aquilo Zulu, autorizado táxi, chama ingresso. Guardião, confirmando então, vai declarar inicialmente próximo. Para ingresso no pátio 1, 35219. 35219, siga o Embraer da Passaredo, atualizado táxi parte 1, táxi em Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 1.6, que legal, 0.12. No 395, desce a 2.000 pés, ajuste 1.012, autorizado sinal LSXA, reporta estabilizado. 2.012, nível de aproximação LSXA, reportará estabilizado, gol 395. Matinho, o passageiro está autorizado, a linha de colapso está 10, 1.30 graus, 1.09. Guardião, prossegue com o controle 1935. 1935, visual canonave asa fixa, mil pés, às 9h12 horas. Curato, Guardião 02. Lima, Quilo, Zulu, reporta alinhado e pronto no 7. Lima, Quilo, Zulu, autorizado ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. 42, 500 pés, litoral sul. Para informação, nós temos o tráfego do Kilo Oscar Alfa nas proximidades de Piatã, a 1.000 pés, um Charlie 140, Charlie 150, o Kilo Oscar Alfa na proa do Farol da Barra. Proa do Farol da Barra, 1.000 pés, está visual com tráfego, já ultrapassou Piatã, tem as nossas 12 horas. Grato pela informação. Segue para patrulhamento pelo litoral? É negativo, no momento tá, tem como destino, vai para seguir direto para o departamento de polícia técnica, Maurício Barris. Gente, é preciso colocar o pouso. Contará visual. Cargo ponto ideal, Alfa Tango, certo? Alfa Tango, Tango descido para 3.000 pés, o ajuste 1012. 3.000, 1.0, 1.2. Sul, decolado almoce da 1.0, pós curva à direita. Controle 1.9.35, torre 1.8.6, transponder 0.1.65. Romeu Romeu Oscar Bravo, ciente, corredor Axé. Procedimento correto, reporte pronto para posicionamento. Tá 935, obrigado. Zona 395, estabilizou? É mais cheio, está estabilizando a LS, passando zona, algum homem na posição. Completa final, torre 9862. Autorizado, táxi. Reporte na através do portão 06. Via Pátio 1. Via Pátio 1, vai reportar lá através do 06, gol 1077. Confirme pessoas a bordo? 168 a bordo. Brother, ELS X-Ray. Golo 395, continua a aproximação, pista 10, aguarde instruções. 95. Aguarde só um instante. Para o táxi, o Pantanal 471, 112 a bordo, 4 horas e 10, alternando o galeão. Do táxi via Pátio 1, Índia no ponto de espera da 10, chame torre 118.6, QNH 10, 12. Gol no 077, após o início do táxi do Airbus do Datan, autorizado táxi a táxi Índia, pode esperar dar 10, chame torre 118.6, QNH 10, 12. Pode esperar 1.96, voo 1.077. Bom, Salvador, muito boa tarde, com 3.145. 3.145, ciente da informação Índia. Confirmando, ciente da informação Tango. O 3.145, informação Índia. Em curso Tango, número 2 para aguarde um momento, para cópia. Aguardando, pode adiantar a saída para o provável subida, saída da Elda Bridge, ok? Confirme o tráfego que chamou previamente. É o 3545, estou para subir a saída 13, manda para o 5415, Dael, Leda, Ilhéu, senhor. Confirme o horário do seu plano? Não, deve estar para o 30, só para... Ok. O meu Rio Oscar Bravo, autorizado... Autorizado táxi. Autorizado a chamar e reposta para o táxi. já acionado, pronto para o taxi. Copiado, Romeu Oscar Bravo, confirme, decola da cabeceira 1-0 ou decola da visação Delta? Não, autorizado, decola da presente, sua direita. Copiado, para o setor sul, decola da presente, então por gentileza chame a da presente, a torre 118, meia dúzia, para decolar de Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, confirma do pátio 3 direto para o sul. Afirmativo, confirme o POB, o Romeu Oscar Bravo. 03, aguarde só um instante para decolagem. Aguarde só um instante. Voo no 395, no solo 00, direita 121, décima margem. 19 direita, vou desafiar. Zero, após voo conforme a rota do plano. Decola da 1-0, após curva direita, CV da EL, Leda, após voo e bridge. Controle 1935, torre 118, decimal 6, transponder 5104. Transferência no 45, deslizamento correto, após pronto para push e acionamento. Fala, boa tarde, gol 395, livrou. Gol 1395, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 395. Ataque usando o campo, do gol. O meu Oscar Bravo, visual com tráfego decolado no 7, curva da esquerda agora. Esquerda, direto tanque do gol. Romeu Oscar Bravo, decola então com o Proaçu, mantendo separação, reporta cruzamento da 35, Romeu Oscar Bravo, vento 120 graus, 109. Lima Kilo Zulu, cruzando, chama 1935, tem um bom voo. 1935, obrigado, senador. Voo no 755, autorizado, puxa, acionamento, reporte para o táxi. Ali, camarada. Tango desce a 2.000 pés, ajuste 1.012, autorizado ILSXR, repasse estabilizado. Tango, reporta lá. Otelli, boa tarde, Lima Kilo Zulu decolou sua escuta no 1.000 pés, correndo o forno. Aeronave. Lima Kilo Zulu decolou na sua escuta, tá passando o buraquinho, solicita a sessão 050, se possível, só para testar o voo de manutenção, depois retorna. O Lima Kilo Zulu aguarde afastar-se 10 milhas do aeródromo de Salvador, após estar autorizado a ascensão. Vai manter a princípio no 1.000 pés no forte. Motivo no 1.000 até 10 milhas após a ascensão 050. Salvador, muito boa tarde, Azul 4206. 4206 da Azul, aciona identificação de chegada é Mari, desceu 050. 050 na Mari, 4206, desceu. Portão 8, agilizando, 3.5. Bruno 925, pronto para cópia? Bruno 925, confirme ciente da informação Tango. Bruno 925, para Brasília, autorizado nível de voo 360, via Upper Zulu no 7, decolada 1-0, após curva direita, será Arbor, após Elefa. Controle 1-9-35, torre 1-1-8-6, transponder 5062. Oscar Bravo, 500 pés litoral, reportando visual com local de pouso. Somente para informação, temos o tráfego do quilo Oscar Alfa na proximidade da armação, a 1.000 pés. Bravo. Bruno 925, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. 4711-041935. Obrigado, um bom trabalho a todos. Nacional 471, transfere passando 1.600 pés para 360. Pantanal 4711, está sob contato radar, sobe ao nível 360 da Presidente Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge, está presente. Muito grato, Pantanal. Passaredo 2231, chama Recife 1260. 60, Passaredo 2231. Jet Tango Zulu, controle. Somente para informação, temos uma aeronave posição de 12 horas 26 milhas a 3.500 pés. O Charlie 150, o tráfego do Alfa Vitor Juliette, sobrevoando a localidade de São Francisco do Conde. Jet Tango Zulu, desça inicialmente ao 050. Controle Salvador, 1167-20, informação Sierra, chegada bom, cruza 290. Web 6720, aciona identificação, a chegada é bom, se desce inicialmente ao 080. 080, chegada, Web 6720. Valorizou, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, torre 1862. Boa tarde. Torre, papapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, vai prosseguir pouso no 7? Ou no 0, corrija? Para 1 no 7, só. Então informe, abandonando o final no 0. O vento 120 graus com uma dúzia. O ajuste Mi 12, informe na final no 7. Tango Tango. Vitor Juliette, controle. Mike, Papalima, prossiga. No regresso em Salvador, o Mike Papalima. Mike Papalima, afirmativo, positivo. Gente, na proa da rotatória 500 pés a posse visual com campo. Confirme transponder acionado POB. Bom dia, 3 horas 34. NH1012, autorizado táxi via Pátio 1, táxi em Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 18 desse momento. Triple 54 no 5 ciente da informação Tango. Triple 54 no 5 para Ilhéus, autorizado nível de voo 1.60. Via Golf 677, decolada 1.0 após curva direita, saída da El, Leda após direto Ilhéus. Controle 1.1935, torre 1.186. Responde 5.1 no 4. Tango, livre pouso no 7, autorizado 1.20 graus com 1.09. Tango, Tango. Tribo 54 no 5, deixamento correto, resposta pronto para puxa e acionamento. Confie, parte que se encontra. Parte 3. Sente. Para controle. Você já está no regresso para Itaparica? Positivo, já ia me chamar. Estou indo para Itaparica. Gente, frequência livre, o Kilo Oscar Alfa.